Olá, o meu nome é Pedro Paulos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandos Costumes. Hoje vamos voltar a viajar por outras dimensões para um especial cósmico volume 2. E, para começar, Frodo com Labirinto. Thank you. DW Art com Mate, antes tinha sido Frodo com Labirinto, e agora está na hora de apanharmos a nave do Toneto em direção ao planeta Zuzu. Zuzu. Thank you. Foi JTX com Diane Keaton, uma música claramente em homenagem à atriz, visto que a letra ser só o nome da mesma. E agora vamos acordar no paraíso, é o regresso do Frodo. A música chama-se mesmo Vou Acordar no Paraíso. Felizmente acordamos ainda vivos. Às vezes os sonhos tornam-se realidade. Esta é Rua do Paraíso, uma música dos Beat, de Nanã Sousa Dias. Ele vai ser convidado do próximo episódio do Brandos Costumes, por isso fiquem com atenção para o próximo episódio. Entretanto, vejam como é bela a Rua do Paraíso. assim aterra a nossa nave. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Brandos Costumes. Tal como eu disse anteriormente, o próximo vai ter a entrevista de Nanã Sousa Dias, a menos que algo corra terrivelmente mal, mas não vai. Os próximos episódios voltarão a ser com entrevistas, serão várias entrevistas, por isso não percam os mesmos. Não se esqueçam de nos seguir no iTunes ou o vosso agregador de podcast de eleição. Não se esqueçam de nos avaliar no iTunes com 5 estrelas de preferência. Vejam o nosso site em www.brandoscostumes.pt. Metam like na nossa página de Facebook. Mandem mensagem, mandem e-mail se tiverem alguma dúvida, uma sugestão. Se tiverem alguma coisa por dizer, digam. Eu prometo responder. Até daqui a 15 dias para mais um episódio do Brandos Costumes. Esta foi Novas Aventuras dos Táxi e a próxima vai ser Noites de Sabat dos Evolução. Longo carnaval seguiu-se pela noite.